está a ouvir Ouro e Platina. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, girl. Sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música. Just pass passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers.